Salve guerreiro, salve guerreira. O crime mata, o rap resgata. O crime acaba com você. No rap, eu tô enquanto meu coração bater. Como se fosse um Zé Ninguém vagando na rua. O rap é cabuloso, então parceiro, se segura. Dá licença, mano, que tamo de volta na missão. O rap é cabuloso e aqui não para não. Os minutos vão passando e tudo se destaca. Salve, mano, Igor, é nós de novo nas paradas. A vida cabulosa cada vez mais. A união foi feita, SP Minas Gerais. Dá licença, mano, que eu quero é mais. Aqui é SP, São Paulo e Minas Gerais. O rap cabuloso, cê quer pagar pra ver. Na vida do crime é matar ou morrer. Dá licença, mano, que eu quero é mais. Aqui é SP, São Paulo e Minas Gerais. O rap cabuloso, cê quer pagar pra ver. Na vida do crime é matar ou morrer. Vixe. Dá licença, mano. Dá licença, dá licença, Minas Gerais. O rap, Minas Gerais. Minas Gerais. O rap, cê quer pagar. Cê quer pagar pra ver. Cê quer pagar. Na vida do crime é mais. Na vida, na vida, na vida do crime. Na vida do crime é matar ou morrer. Na vida do crime é matar ou morrer. Sangue bom não entra nessa, não pague pra ver. Guaxupé MG, Araraquara SP. Mano, Igor e Evaldo Labora, é nós que tá no proceder. Enquanto o coração bater, nós não para de rimar. Na levada de atitude, na intenção de te alertar, que o nosso crime é o rap cabuloso. União, fé em Deus, nesse bang é nós de novo. Dá licença, mano, que eu quero é mais. Aqui é SP, São Paulo e Minas Gerais. O rap cabuloso, cê quer pagar pra ver. Na vida do crime é matar ou morrer. Dá licença, mano, que eu quero é mais. Aqui é SP, São Paulo e Minas Gerais. O rap cabuloso, cê quer pagar pra ver. Na vida do crime é matar ou morrer. Dá licença, mano. Dá licença, dá licença, Minas Gerais. O rap, Minas Gerais. Minas Gerais. O rap, cê quer pagar. Cê quer pagar pra ver. Cê quer pagar. Na vida do crime é mais. Na vida do crime. Na vida do crime é matar ou morrer. Mano Igor, Evaldo Lavora, envolvidos com o rap, relatando a verdade. A vida do crime é só dor, tristeza e lamentos. O que sobra é só saudade. O crime mata, o rap resgata.